João Lugo, no 095. Bom dia. Golden King. Gente, estamos com a informação novembro. Pronto para a cópia. 360, Congonha. Pois o 360 para Congonha, da Euleta, bridge da Pesoluna 6, curva na direita, 5144, 1208. Sabe que morte é sujeira com os outros, não querem mexer na pessoa do saque. Paulo Salvador, bom dia, Web 572, outro livro. Alfa Juliette para 09-722. Solo Gol no 095, pushback acionamento. Reporta ataque no 05. Solo Gol 0 no 5 para o táxi, está com 130 a bordo, autonomia 4 e 11, alternando Galeão. Alterna Galeão, autonomia de 4 horas e 11. Valeu Azul 4207, estacionamento no Uno. Autorizado, vai chamar táxi 4207. Salvador, vão 260, posição 8, inspecionamento. Autorizado, inspecionamento, chama ataque. Salvador para 207, pro táxi, já desde 97, autonomia de 3 horas e 30, alternando o contínuo. Paulo com 260 com 1173 horas 14, alternativa Natal, transporte.